sabor de chocolate. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade. Uma outra que dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, os amigos de verdade, pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia. A nossa liberdade, uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Tem a ver quem já foi criança.